nós errou sem ter como saber que tudo que pude então viver não foi miragem nem uma ilusão comum, bobagem. Se um de nós errou em ter que negar tudo que sentia, preso no olhar, faltou coragem, uma atitude de verdade. Verdade. Deixa eu te ver, destranque a porta. Nosso sentimento é o que importa. Pra você eu dei minha resposta. Meu desejo, meu desejo. Deixa de mistério e vem sem medo. Vou te revelar os meus segredos. Matar a saudade do teu beijo. Vem, responde, meu desejo. Nós errou em ter que negar tudo que sentia, preso no olhar, faltou coragem, uma atitude de verdade. Verdade. Deixa eu te ver, destranque a porta. Nosso sentimento é o que importa. Pra você eu dei minha resposta. Meu desejo, meu desejo. Deixa de mistério e vem sem medo. Vou te revelar os meus segredos. Para a saudade do teu beijo, vem, responde, meu desejo. Deixa eu te ver, destranque a porta. Nosso sentimento é o que importa. A você eu dei minha resposta. Meu desejo, meu desejo. Deixa de mistério e vem sem medo. Vou te revelar os meus segredos. Matar a saudade do teu beijo. Vem, responde, meu desejo.